cabeça tonta. Garçom, traz a saideira. Se eu pegar sono, amanhã eu pago a conta. Ricardo Santori, o rei do boteco. Vou beber pra esquecer. Garçom amigo, presta atenção na minha história. Minha mulher foi embora, não quer mais saber. Traga cerveja ou uísque se puder. Quero esquecer essa mulher, hoje não saio daqui. Dor de amor é doença que não sara. E se eu encher a cara, ficar de cabeça tonta. Quero que entenda, se eu não me lembrar de nada, deixa eu dormir na calçada. Amanhã você me conta. Vou beber pra esquecer. Não quero saber de nada. Se esse burro tento fechar, vou curar minha ressaca sentado nessa calçada. Vou beber pra esquecer. Já tô de cabeça tonta. Atenção na minha história. Minha mulher foi embora, não quer mais saber de mim. Traga cerveja ou uísque se puder. Quero esquecer essa mulher, hoje não saio daqui. Dor de amor é doença que não sara. E se eu encher a cara, ficar de cabeça tonta. Quero que entenda, se eu não me lembrar de nada, deixa eu dormir na calçada. Amanhã você...